Só na maldade. Alô, São Paulo, alô, São Paulo. Olha o sul da Bahia, olha o sul da Bahia, bebê. O Igor Gato faz um rei da raça dele. Alô, Tati Castro, tamo junto, hein, pai. Galera, produções. Tamo junto, irmão. Um abraço a toda a galera de Salvador. Um abraço e vamos de putaria. Vamos do que o povo gosta, hein? Oi, tá maneiro, tá mil grau. Tá maneiro, tá mil grau. Tá maneiro, tá mil grau. Vai, vai, vai. Eu disse trepa novinha no grau. Trepa, trepa novinha no grau. Trepa novinha no grau. Trepa, trepa novinha no grau. Trepa novinha no grau. Trepa, trepa novinha no grau. Joga baixo, viola, viola, viola. Sextou, sextou, sextou. Cebolinha rachou, sextou, sextou, sextou. Cebolinha rachou, sextou, sextou, sextou. Cebolinha rachou, sextou, sextou, sextou. Cebolinha rachou, vai. Trepa novinha no grau, trepa, trepa novinha no grau. Trepa novinha no grau, trepa, trepa novinha no grau. Trepa novinha no grau, trepa, trepa novinha no grau. Trepa novinha no grau, viola, viola, baixinho, baixinho, baixinho, viola. Viola, viola, viola, viola. Ah, fiz vida. Lembrei do churrasco lá em Ferraz, no Bar do An. Lá no Bar do An. E aí, fala assim, ó. Eu disse trepa novinha no grau, trepa, trepa novinha no grau. Ô, trepa novinha no grau, trepa, trepa novinha. Daniel Moura, trepa novinha no grau. Ah, fiz vida. Ô, trepa novinha no grau, trepa, trepa. Vai, vai. Ô, trepa novinha no grau, trepa, trepa novinha no grau. Trepa novinha no grau, trepa, trepa novinha no grau. Trepa novinha no grau, trepa, trepa novinha no grau. Eu conheço um cara que vive online, mas ele não mete nada online.